Mas então vamos lá? Vamos, já tá gravando aqui, tem meia hora de gravação já. Fast and Furious. Só um instante, eu vou fazer um negócio aqui com o Roger. Tá bom. Eu tô torcendo pro Roger chutar a canela do Dudu, velho, na moral. Chutar o saco dele. Fala galera, seja mais uma edição do nosso podcast Switch On. Aqui é o Lucas e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a franquia Velozes e Furiosos. E hoje comigo temos Eduardo. E aí galera, beleza? Menos Velozes e menos Furiosos. A idade chega, né? É. Davi. E aí galerinha, firmeza? GTA, Drive, Midnight, alguma coisa, mistura tudo isso no caldeirão, coloca o Vin Diesel e já era, tem um filmaço. E o cara que não conheceu o Jason David Frank, mas eu sim, o Gabriel. Sabe qual que é o grande problema do Velozes e Furiosos? Quando começa a ficar bom, a franquia vai acabar. Ou não. Ah, porra, morreu o ator. Ah, deixa eu comentar, cara, isso. Mata o personagem também. No dia que ele morreu, poucas horas antes, saiu um teaser da Marvel sobre um novo motoqueiro fantasma. E o motoqueiro fantasma atual, ele dirige um carro. Então, cara, calcule a quantidade de piada que não aconteceu com a morte do Paul Walker, do Paulo Caminhante, com a divulgação do motoqueiro fantasma. Era toda hora. Quem será o novo motoqueiro fantasma? Era toda hora no Twitter. Paul Walker, o novo motoqueiro fantasma. Era pra rir? Não, eu tô contando um fato, cara. Não é pra rir, não é uma piada, é um fato. Perdeu o Paul Wilker, mas ganhamos Jason Statham. O que Wilker? Paul Wilker? O Wilker. Filho do Zé Wilker, porra. Esse Walker. É. Paul Walker. Vocês sabem que a gente tem que falar do primeiro, depois do segundo, do quarto, depois do quinto, no sexto e voltar pro terceiro por último, né? Na verdade, a gente pode falar na ordem que a gente quiser, porque se você assistiu a série em qualquer ordem, você entende. É sim, mas é só assistir o sexto que você compreende todo o resto. Sim, sim, sim. Mas se a gente for puxar os filmes pela ordem cronológica de acontecimentos dele, é essa daí. O terceiro sim. Filme é o último, porque o Hans morre no sexto filme, né? Hans, não. E no o melhor personagem da franquia. Veloz é e Furioso 3, só precisa apresentar o Hans. Mas vamos falar do primeiro pra começar, né? Cara, o primeiro ele veio daquele jeito assim que despretensioso, né? É, Veloz e Furioso começou como uma franquia e hoje ela já é outra totalmente diferente. Ele veio com aquela onda de carros tunados, né? Aquela coisa da rua. Coisa da rua, rap. Gangue, gueto. É, exatamente. Tudo que o negão aqui gosta, hein? Isso, tinha aquelas paradas. Mulheres gostando rap e carro tunado. Isso, toca 50 Cent no bagulho aí. Tinha as gangues das motos, as gangues do carro, tipo, Los Angeles ali era dividida em duas partes, né, meu? A gangue do Toretto, a gangue daquele chinesinho lá que eu não lembro o nome. Então, era mais essa pegada, era mais urbano, primeiro veloz e tal, assim. Tanto que explodiu, né, velho? Trouxe essa parada de carro tunado. O que nós tínhamos antes disso daí, Eduardo? Em filmes de ação com carro? Eu lembro de 60 Segundos com Nicolas Cage. Mas 60 Segundos era uma pegada, não era de racha, cara. Era mais. Mas tinha essa premissa de roubo, de usar uma máfia de carros, né? Então, uma quadrilha com carros. Eu não sei vocês, mas é a primeira vez que eu vi Velozes e Furiosos. Eu tive a ligeira impressão que eu já tinha assistido esse filme, só que com surf, porque ele é o mesmo roteiro daquele Caçadores de Emoção com o Patrick Swayze e o Keanu Reeves. Sim, verdade, verdade. Tive mesmo do policial infiltrado e coisas e tal. Então, mas o que foi o foco mesmo, cara, foi essa parada de carro tunado, né, meu pai. Tanto que, não sei o que aconteceu na região onde vocês moravam na época, que eu vi de bizarrice, né, que a galera fez no os carros foi brutal. Tal de nego botar neon em Chevette, tá ligado? Neon em Chevette, aerofólio. É um tal de rebaixar a Fiat 147. Então, cara, agora eu não sei se isso foi a nível mundial acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que sim, porque quem é ligado em games e tal, sabe que um dos jogos de corridas da época que tava bombando e bomba até hoje é o Need for Speed. O jogo que veio logo depois desse filme de Velocidade já veio com essa opção de você afinar o seu carro, né? Colocar o que você quiser. Então eu acredito que nos Estados Unidos essa explosão veio, depois veio alguns problemas da MTV chamado Pit Marai, tunava carro. Eu gosto pra caralho dos nomes dos programas, velho. No Multishow, Pimp My Wife. Quem já assistiu já? Caralho. É bizarro. Entendeu? Então tinha essa parada. Entendeu? Então acho que foi um fenômeno que Velocity só serviu pra isso, cara. Porque eu não via muito Velocity como filme de ação, cara. Porque quase não tem. Na verdade, ele pegou uma moda de um determinado nicho e expandiu para um público. Pegou exatamente essa coisa dos guetos e botou pra tanto todas que as classes verem. Tanto que no segundo, né, cara, foi ao quadrado, né? Não tinha carro com pau. Mais carros do que no primeiro. Eu não lembro. O segundo é uma maluquice do caralho, né? Sejamos prontos. Sim. Eu lembro que na época eu era assinante da revista 7 do cinema, então eles fizeram uma puta matéria sobre mais velozes e mais furiosos, né? Tal. Aí o diretor na reportagem falou assim: não, que podem ficar despreocupados, que, na minha opinião, é um ator só no sustento do filme, né? Ele não diz que preferiu fazer aquela comédia Operação Babá. Fez bem, de passagem, fez em bem. Em vez de fazer a continuação de Velozes e Furiosos, ele falou: só pra você ver, cara, eu escolhi, vai ter 11 modelos diferentes do mesmo carro em cena, tal, que foi aquela salada de carro em uma das cenas lá de perseguição. Que deu em muitos carros e deu no que deu, quase afundou a franquia, né, cara? Por que está sorrindo? Eu quase alcancei você. Quase me alcançou? Nem chegou perto. Nem controlou o seu carro. É isso aí! Até parece que uma almofadinha como você me alcançaria. Você deu sorte que o Lord explodiu com você dentro. Quase me alcançou. Ah, sei lá, cara. Agora eu e o cientista louco vamos desmontar o motor e substituir os pistões que você fritou. Fala aí, pô! Pergunte a qualquer corredor de verdade. Não importa se você vence por um centímetro ou um quilômetro. Vencer é vencer. Mas aí, vamos para a premissa básica do primeiro filme. Cara, é sobre um policial que ele vai se infiltrar no meio de gangues pra desmantelar aí uma quadrilha de ladrões, no caso. De ladrões de carga, né? Só que... Por quê? Sim, sim. Por que que sempre os policiais novatos que se enfiam nessas merda, né, mano? Cara, o Brian é um policial novato, mas botar ele um cara é novato na corporação, pra se enfiar, né, no meio da galera de 20, cara? Não. Cara, tipo, não é malhação, velho, que você pode colocar um cara de 40 fazendo um menino de 17 e povar 6. Exato. Da Chaves, né, mano? Você coloca o velho, né, cara, tipo, você acaba de ser promovido a policial federal, né? Tipo, ou seja, você tem que mostrar serviço, né? Você tem que mostrar serviço, né, cara? Tipo, e outra, no departamento dele era o único bom de volante, né, cara? O único que conseguia guiar um carro esporte. Nada daquele. Então, também só tinha velho lá, né? E ele tinha experiência, porque ele passou tempo em internado. Internato não é? Sim, reformatório, essas paradas. Ele era um policial problemático. Treta com carro, né? E tudo. Exatamente. Ô, Davi, olha a diferença do reformatório dos Estados Unidos pra Febem. No reformatório lá, você aprende de carro, virar um piloto fodão de racha. Na Febem, você fica vendo Digimon. Boa. Exatamente, um o cara vai pro reformatório e anos depois ele vira policial federal, né? Agora, o interessante é que o cara saiu da rua, mas a rua não saiu dele, porque ele era um policial infiltrado, mas ele gostou tanto do movimento que acabou se apaixonando pela irmã do vilão, né? Não sei se ele gostou do movimento, né, cara? Acho se apaixonou, que sim. Gente, o Vin Diesel envolveu com as vilão. O Vin Diesel, ele é anti-herói. Ele é o criminoso do filme. Sim, mas aí que tá, o vilão mesmo. Mas ele não faz mal às pessoas. Ele não faz mal. Roubar coisas, dá prejuízo. Ele não é mal. Ele causa mal. Ele não é... Não, então. A trama é bem rasa, cara. Tipo, é bem rasa, não tem profundidade, assim, entendeu? É o que eu falei, você pode assistir os filmes em qualquer ordem que você consegue assistir. assistir de boa. Não tem essa profundidade. Pra você ter uma ideia, assistir o segundo filme antes do primeiro, depois assistir o terceiro, depois assistir o sexto. O quinto assisti umas partes, o quarto eu nem vi. Eu não assisti o quarto nem o quinto. Eu fiz maratona de Velozes e Furiosos tem acho que uns 2 meses. Eu não lembro do 4. Eu não lembro absolutamente nada do 4. Sabe quando você não lembra? Ah, pra não falar que eu não lembro nada, eu lembro de uma cena que o Vin Diesel desvia de um negócio e entra dentro de uma montanha com o carro. Sim. Por que isso acontece? Como isso acontece? Eu não me lembro, cara. Cara, o quarto, ele veio assim meio que despedir Velozes e Furiosos desse negócio de carro, mulher, entendeu? E já foi entrar, ele entrou de cabeça mesmo nessa parada de, ó, é um filme de ação, entendeu? Não tem mais assim. Essa coisa da malandragem e tal. Isso, é, não. Agora são uma equipe, é uma galera, uma equipe, entendeu? São uns amigos ali que vai resolver o problema deles. É meio um 11 Homens e um Segredo, tá ligado? Isso, exatamente. Tá, o negócio é o seguinte. Verônica quer pilotos. Eu vou contratar vocês. Também contratei mais ginásticos que pilotam pra ele não desconfiar. Quando a gente começa? Agora mesmo. O que, que a gente pilota? Nem pensa em ficar com conversível. Vai despentear teu cabelinho de anjo. Tudo bem, tem cromado demais pro meu gosto. Maluco! De onde vocês tiraram esses rodões, hein? Vamos ser bem sinceros, Velozes e Furiosos é um mega videoclipe. Concordo. Porque é verdade. Sim, é verdade. Sim. Tanto que eu sempre falei, Velozes e Furiosos, pra mim, fica bom a partir do quinto. Não, fica interessante. Você se interessa a ver os filmes a partir do quinto. Ter o The Rock tem alguma coisa a ver, mas eu não quero falar nada. Tipo, só uns 90% aí, tá? Sim, que fica meio escroto, né, cara? Porque, tipo, o cara vem pro Brasil, pá, fodão, vê os caras arregaçando tudo, deixa os caras aí de boa. Olha. Então, aí que entra a questão que eu falei que a franquia não vai acabar. Por quê? Porque no quinto, o The Rock, ele entra como um agente federal, abre aspas, inimigo dos caras. E no sexto, ele já é meio que aliado, já começa a trabalhar junto com os caras, entendeu? Ele vem como antagonista. É, então, ele é o Nick Fury da galera. Não, ele tem exatamente o mesmo papel que o Vin Diesel tem no primeiro. Uh-huh. É o rival do Vin Diesel. Exatamente, é o que eu tô falando. E no sexto filme ele já tá praticamente aliado, porque ele não impede os caras de fazer os... Ele dá uma missão pros caras. É porque ele precisa dos caras, entendeu? Mas exato. Se ele não precisasse, também... Eu tinha mandado pra ele há muito tempo. E é o que vai acontecer com o Jason Statham no set, velho. Pode ter certeza, principalmente agora com o desfalque do Paul, mano. Cara, tudo bem, Velozes e Furiosos tem história rasa, cara. A franquia dá muito dinheiro, a história é rasa... Só que tem carros muito foda, a trilha sonora do filme é foda pra caralho. Tem a Michelle Rodrigues, que é muito gostosa, certo? Tem o Vin Diesel e Dion, que são dois caras mega carismáticos. A franquia, velho, tanto é que se vocês puxarem em valores, Velozes e Furiosos 6 foi a franquia que mais deu dinheiro pra todos esses caras. Pro Vin Diesel, pra época, pro Paul, pro Doc, pra Michelle Rodrigues, entendeu? Não, eu acho que a Michelle Rodrigues ganhou dinheiro com o Avatar. Mas tirando a Michelle Rodrigues, todos os outros atores, a maior renda que eles tiveram foi de Velozes e Furiosos, velho. Você acha que eles vão largar o Velozes e Furiosos hoje? Então, só que assim, antes do Paul Walker morrer, ele chegou dizendo, cara, se dependesse da Universal, né, que é ela que tem os direitos, ia ter Velozes e Furiosos até o 10. Uhum. Ia ser tipo Jason. Exatamente, porque hoje Velozes e Furiosos é a única franquia que deu dinheiro para Universal, entendeu? Para Universal Studios. Eu tô com os valores aqui, ó. O primeiro Velozes e Furiosos deu os 207 milhões mundial, vou falar os valores mundial. O segundo Velozes e Furiosos deu 236. O terceiro, que é o mais fraquinho, deu 158. É justificável. O quarto já foi para 363. O quinto foi para 626 e o sexto foi para 785. Agora imagina o 7 com a morte do Paul, que vai todo mundo querer saber o que vai acontecer com ele, como que os caras vão resolver esse pipelo. Só um negócio, quer ver o Paul Walker ganhar algum prêmio de interpretação por causa dessa bosta desse filme? Vai ganhar pelo menos um Globo de Ouro aí, póstumo, né? Não, uma homenagem pós-mortem, então. É, então vai ganhar sim. Mas só agora imagina a bilheteria do set, velho, com a morte do Paul, com a entrada do Jason Statham, que tá arrebentando pra caraca nos filmes que ele faz. Quer dizer, nos filmes não, né? Agora nos Mercenários tá mais em evidência, tá ligado? Todo mundo gosta do The Rock e ele acabou de fazer o The Rock, não, o Vin Diesel, ele acabou de fazer o Groot. Então ele tá com marketing legal e o cara é carismático pra caramba, entendeu? Cara, vai dar muito dinheiro, os caras não vão parar no set nem fodendo, mano. Então, assim, eu vou esperar pra ver, entendeu? Pra mim é opinar. Eu acho, agora, se perguntar, eu acho que esse é o último, entendeu? Mas eu quero esperar pra ver. Uma, por quê? Como eu disse, o Walker falou que se dependesse dele e da Universal, tinha até o 10. Só que isso foi antes do cara morrer. O cara morreu, tudo. Pra finalizar, esse filme tiveram que chamar dois irmãos dele, vão usar aquela parada que vão reconstruir o rosto dele por computador, tudo não isso aí. Não sei porque tem um irmão que é igual ele, velho. Então. Vai ter que ver se o cara atua. Pensa aqui, né, mais, mano? Matar o personagem. Mata o personagem. Exatamente. Ele vai morrer, com certeza. Com certeza ele vai morrer. Mataram o japonesinho, que era foda pra caralho. Boa sorte. Ganhei do seu amigo Han alguns anos. Eu sabia que ele usava carros americanos. E o Zoculo correu comigo. Tá sabendo que a corrida não é de 10 segundos? Eu tenho todo o tempo. É assim, cara, não é só você. Não, a minha franquia é foda, tá dando muito dinheiro, então vamos fazer outro filme pra ver no que vai dar. Primeiro. Pera aí, não é não? Não é assim não? Conta isso pro Michael Bay então, cara. Mas diga assim, porque, assim, o sucesso desses últimos filmes de Velozes e Furiosos se dá ao diretor, que foi o Justin Lin, o nome do cara. Justin Lin. Eram quatro diretores, né? Eu não sei a ordem. Não, ele dirigiu 4, 5 e 6. Esses. Ele tinha dirigido 7, acho, não sei. Bom, mas enfim, ele que chegou na Universal e falou: olha, vamos parar com essa parada de carro, vamos virar um filme de ação, porque senão já tá meio fadado, então vamos mudar um pouco o foco. E ele que injetou toda essa adrenalina no filme, que ele que trouxe o The Rock, entendeu, pra franquia. Ele que bolou toda essa trama, que amarrou todos os filmes, entendeu? Porque até então, no quinto, tava tudo disperso, entendeu? O 3. É, tanto tava... é que eles pegaram o 3, o 6 é um gancho do. Né? Exatamente. Você pegar o quarto e o sexto filme, eles se passam antes do terceiro filme. Exatamente. Por isso que eu brinquei, isso tudo, né? Isso tudo foi graças a esse diretor aí. E que nem você falou, aí a Universal viu um baita sucesso do sexto, imediatamente falou assim: não, vamos fazer o 7 já, entendeu? O diretor já pulou fora, falou: opa, calma, não é assim não, velho. Não é só fazer uma continuação, tem que ter uma história legal, entendeu? Eu acho que o único erro da franquia é ter perdido justamente isso, Eduardo, essa essência do racha, entendeu? Foi uma coisa que já a moda passou. E só deu certo por causa disso, porque é isso que eu tô falando. O diretor, ele que propôs isso, vamos mudar o foco, entendeu? Porque esse negócio de racha, essa parada aí já era. Tanto que o 3 já apresentou o quê? Aquele estilo de corrida do Japão, que é aquele drift, né? Pelo que eu entendo, o primeiro filme foi um baita sucesso, o 2 já foi bem mais fraco, o 2 é não, muito o dois, ruim. Não, o 2 ganhou tanto dinheiro quanto o primeiro. Sim, mas o terceiro foi um fracasso. Tô falando qualidade. Ah, em qualidade. Ele é bem inferior. Quando mostra a cena de CG, é risível. É, mas será que ele não é inferior porque não tem o não, o Vitizio, não, né? Não, porque não, não. O ator lá, eu não lembro o nome daquele ator, ele é um ótimo ator. O personagem dublado dele é sensacional. Sinceramente, eu só gosto de Velozes e Furiosos 2 por causa do personagem dele. Senão, qualquer. O 3, eles já viram, opa, essa fórmula não vai funcionar de novo. Vamos vamos tentar pegar o público japonês e dar uma grana cabulosa pra gente. Vamos. Tentou fazer o drift. Foi horrível o filme. O filme é chato. O filme não funciona. Não funciona. A única coisa boa do filme é o Han. O Han é o meu personagem preferido da franquia, cara. Ele é foda. E é o... e, então, aí que tá. A minha teoria, ela só se reforça. Por quê? O Vin Diesel era o anti-herói, o vilãozinho do primeiro filme. Aí acaba se tornando protagonista. No segundo filme, não tem, né? Não tem nenhum cara que se torna. No terceiro filme, o Han é o anti-herói e acaba se tornando o protagonista. Não, certo? O Han, na verdade, é o mentor. Não, não. O é o mentor. Ele é mentor. Ele é o ele é mentor. É porque japonês é tudo igual, né? Não, ô, vai te catar, velho. O Han é foda, mano. Aí o cara viu que tinha que mudar isso. Tentou o 4, colocaram o Vin Diesel de volta, fizeram o mesmo esquema e colocaram a parada básica. Vamos colocar uma vingança imbecil que eu não lembro qual é. Não, funcionou. Imploraram pro Vin Diesel voltar, então, né? Não deu certo. Quando chegaram no quinto, falou assim, vamos fazer esse filme virar um filme de ação divertido, que não perca a parte dos carros, mas que não se foque nisso. Sim, e fizeram Operação Rio, que é muito bom, cara. Tipo, é um filmaço. Não assisti, ó, mano. Olha, aquele negócio, é um filmaço? Não. Você tem que ter uma suspensão. É divertido. Você tem que ter uma suspensão de descrença do caramba. Ah, o 6 também, pô. Sim, mas é, cara, o 6 eles não arrastam um cofre de 2 toneladas no meio das avenidas do Rio de Janeiro, né? Caralho, mas no 6 eles invadem um avião, velho. Aquela pista de pouso lá tem 500 quilômetros de comprimento, né? Então, mano. Maior que a minha cidade, aquela pista. Maior que a minha cidade, é verdade. Velozes e Furiosos, você tem que ter uma suspensão de descrença muito grande desde o primeiro, mano. Aquela corrida, cara, no trilho. No 5 eles colocam um deserto entre o Rio de Janeiro e São Paulo. É a Dutra, mano. Vocês nunca vieram o Rio pela Dutra, não, pô? E os traficantes do morro do Rio de Janeiro não tem medo do Capitão Nascimento, tem medo do The Rock. É, mas até eu teria, né, irmão? Cara, aí que tá. Pra enfrentar o The Rock, eu tenho que estar com 2 bazucas, um tanque de guerra e sei lá, dragões ao meu redor, e eu tenho que estar pelo menos 500 metros de distância. Senão eu não encaro. E olha lá, eu posso me enganar. Mas eu sustento muito que vai ter mais Velozes e Furiosos, porque, ó, os caras acrescentaram o The Rock no 4, né? Ele apareceu. Não, no 5. Já apareceu no 5. É, no 5, tá certo. Ele já apareceu no 5. E aí agora estão colocando o Jason Statham. Caralho, já pensou se os caras colocam o pai do Chris, mano? O Terry Crews. Cara, aí, na boa. Aí Velozes e Furiosos ia ser, tipo, a segunda melhor franquia do mundo, cara. Só ia perder pro Mercenários. Tá virando, velho. Se você for parar pra pensar, tá virando Mercenários de velocidade, mano. Na verdade. Tem o Rodrigues que é foda. Né? Na verdade, ele tá virando o Proto Mercenários, né, cara? E é por isso que eu falo, cara, Velozes e Furiosos, ele começou a ficar bom, não tô falando que fica foda, mas fica bom mesmo dentro da franquia em si, a partir do quinto, porque aí... Porque tem ligação e eles têm motivo pra ser daquele jeito. Cara, aquela reunião deles no 5, com o Vin Diesel e o Paul Walker, conversando pra falar assim, pô, quem que a gente precisa pra roubar esse bagulho? A gente precisa de um cara assim, assado. Aí vai pegando todo mundo que apareceu nos filmes anteriores, cara. E é bom você ver eles montando essa equipe. Eu ainda acho que aqueles mexicanos lá com dreadlock lá. Vocês quiseram falar? Não, eu acho que eles fizeram falta, cara. Mas enfim. Tinha um amigo meu que tinha teoria que eles não aparecem no 6 porque o Jason Statham matou eles. Pode ser também. É uma possibilidade. Não faz sentido, porque eles já não aparecem quando o irmão do cara tava vivo. Se ele vai se vingar, como é que ele se vingou antes do irmão dele morrer? Não, porque assim, no começo do 6. Perguntam deles. E o Han fala assim, eles estavam no cassino em Mônaco. É, porque eles estavam espalhados por causa dos 5, né? Exatamente. Eles fizeram assalto, cada um ganhou uma grana e, ó, cada um segue sua vida aí, mano. Falando nisso, alguém lembra em que filme eles aparecem? Porque eu não lembro. Eles aparecem no 4, na cena de abertura onde o Vin Diesel tá roubando gasolina. É a prova que eu não lembro de porra nenhuma do 4 mesmo, né, velho? Não dá pra continuar fugindo. A gente tem que sair dessa. E tem que ser agora. Tem razão. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar isto como nosso último trabalho. Vamos pegar toda a grana do Reis até o último centavo e sumir. Sempre. Identidades novas, vida nova, sem precisar ficar fugindo. A gente vai comprar a nossa liberdade. Isso aí. Você tem noção de que a gente vai enfrentar o cara mais perigoso aqui do Rio? Eu sei disso. Precisamos de uma equipe. Pensei na coisa em linhas gerais. Como é que vai ser? Primeiro a gente vai precisar de um camaleão. Um cara pra se misturar. Em qualquer lugar. Que mais? Alguém com lábia. Um cara que saiba sair de qualquer roubada. Até sei quem. Ele deve ter tudo monitorado. A gente precisa de alguém bom com circuitos. Beleza. Valeu, irmão. O Reis deve ter sistemas de segurança. Precisamos de gente para invadir esses sistemas. Que mais? De um perito em armas. Alguém que não tenha medo de agir. Alguém que possa cobrir qualquer um da nossa equipe. É, e o que mais a gente precisa? O mais importante. Dois bons pilotos de fuga. Gente que não trema na base. Gente que não vacile. Isso a gente já tem. Agora vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Porque é o seguinte, se a gente pegar a franquia, primeiro era tudo criminoso, aí até o terceiro e tal, no quarto tem a questão da vingança, né? Aí no quinto eles têm a questão do dinheiro, eles ficam ricos, no sexto vem o The Rock e fala, ó, tem uma máfia aí, vocês querem limpar o nome de vocês, ajuda a gente a prender essa máfia. E aí no finalzinho, nos extras do sexto, aparece lá o Jason Statham matando o Han. E aí agora vai ser a questão da vingança. E aí, como que vai ser? Vai ter uma gangue do Jason e eles vão disputar isso daí na corrida de novo? Não, olha, o que eu tenho certeza que vai ter uma perseguição de carro no final. O Vin Diesel e o Jason Statham vão cair na porrada e o Vin Diesel vai derrotar o Jason Statham, não sei como. A não ser que ele e o The Rock lutem juntos, aí eu aceito. Eu sei como. O Jason Statham vai cair do penhasco com o carro dele, quer apostar? Não, eu não duvidaria, mas aí seria um final muito anticlimático. Tem que ter uma porradaria. Mas é o final clichê, porra. Não, vai ter a porradaria, aí o Jason Statham vai tentar fugir no carro dele, alguma coisa assim, e ele vai cair no penhasco. Pra mim, vão tentar pegar essa parada aí de vingança pra neutralizar o personagem do Paul. Sei lá. Eu tanto acredito como o The Rock morra nesse, que eu acredito que o Paul Walker vai ser finalizado. Por que você insiste que o The Rock vai morrer nesse, velho? Porque o The Rock, ele não, por contrato, cara, ele não pode voltar mais pra franquia tão já, entendeu? Como ele não assim? Pode fazer o oi. The Rock tá contratuado com a DC pra fazer o Adão Negro, entendeu? Ah. Cara, mas desde que não conflita, até onde eu sei, não há problema. Sim, não, mas já tá conflitado, porque antes desse Adão Negro, ele já tem mais dois ou três filmes engatilhados. Marcadores óticos, 100 graus de campo de visão, 10 segundos de oscilação... Isso nos dá pouquíssimo tempo. Não dá pra invadir o sistema e substituir a imagem? Não, elas estão sincronizadas digitalmente. Eles sabem quando invadem o sistema. O máximo que a gente pode é espiar. Precisamos de carros rápidos pra passar por essas câmeras. Isso não basta. Olha o curvão que tem aí no final. Tem que ser um carro bem ágil. Improvisem uma pista de teste. O'Connor, vamos descolar nos carros. Um cara que eu já curtia pra caralho o trabalho dele e que depois do último filme ganhou muito, muito meu respeito foi o Vin Diesel, velho. Porque pro cara fazer apenas uma frase, colocar aquelas pernas de pau maluca e se dedicar, mostra que o cara realmente leva a sério, tá? Tanto que tem um filme dele que eu já vi nego falando que ele interpreta pra caralho. Tá, o filme é muito bom, ele interpreta bem, mas não é isso. É um que ele faz um mafioso, que ele vai pra cadeia e ele não delata os outros mafiosos, ele aceita a culpa de todo mundo sozinho, não delata ninguém. Ele tá até com cabelo no filme. É estranho ver o Vin Diesel com cabelo. É, pra caralho. É estranho ver o Vin Diesel de cabelo, né, mano? Você viu esse filme, não viu, Davi? Cara, preciso lembrar do nome, mas, mano. Então, eu também não lembro, mas você sabe qual que é. O filme é muito bacana e o Vin Diesel, ele convence como negócio. Só que se você olhar a personalidade dele, é a mesma reação, claro que em intensidades diferentes, que o Toretto teria, que o Riddick teria. Então ele não diversifica muito. Ele é tipo o Adam Sandler. Ele é um mau ator, mas ele, dentro daquele gênero que ele consegue fazer, ele é bom, cara. Ele te prende por aquilo lá. Olha lá. Gostou daquele? Tem motor, não tá tunado. Eu sempre quis um assim. Bateu o recorde da Avenida 3 anos seguidos, hein? Caraca, mano. Tu teve coragem de aparecer aqui, Toretto? Ainda mais com... Tira! Olha, é melhor deixar isso na encolha. Tô sabendo que tem uma pá de nego atrás de vocês. O que foi? Pensaram que ninguém ia reconhecer vocês? Não, a gente até tava esperando. Esse cupezinho pode até ser do dono da festa. Mas aquele monstro nunca viu a lanterna de ninguém. Nunca. Até agora, né? O carro do Dom já tá no papo. Olha lá. Aquilo ali, ó, vai ser um baita troféu. Vamos lá? Lenda viva. Um carro pelo outro. Um carro pelo outro. Vamos nessa? Quer arriscar? Quero ver o que eles arranjaram. Qual que é o carro mais foda pra vocês? De toda a franquia. O carro do The Rock. Na moral. O primeiro? The Rock. Cara, ele não é rápido, ele não é ágil, mas ele... Cara, mas ele... Mas grita... ele consegue invadir o batalhão da polícia. Cara, ele grita, eu sou o carro do The Rock, malandro. É o Mitsubishi Eclipse do 3, velho. Azul, que é todo quadriculado. Mas... Nossa, Davi, desculpa, mas cara, dos carros, velho. Eu só lembro, assim, do último que eu vi. O Eclipse foi do 2, não, cara? Esse quadriculado aí. Tá certo, é do 2. O Eclipse Spider e tal. O Dodger também, do primeiro filme, é muito foda, que é o do pai dele, né? Que é do pai do Vin Diesel. Aquele com o motor pra fora. Isso. Porque, vamos e venhamos, o charme do filme também são os carros, né, velho? A gente começou falando disso, que a galera abriu aqui fodamente, né? Não, cara, é porque se a gente for ficar assim, eu realmente não conheço nada de carro, cara. Se eu for ficar tentando pagar de especialista aqui, fudeu. Que tem sempre aquele carro que marca. Por exemplo, o carro da mina lá da Michelle Rodrigues, o Rosa, é foda também, mano. O Rosa não foi da japonesinha, não, cara? Cara, sério, fora aquele carro do The Rock, o carro mais legal. Tô sendo clichê, mas tô nem... O Skyline do Brian era foda. Ah, primeiro? Sim. É, aquele primeiro? Prateado com detalhes em azul, cara. Nossa, aquele carro é massa. É do segundo. Ah, do quinto, né? Nossa, outro carro. Como que funciona? Os caras alugam? Como que rola, mano? As marcas cedem? Cara, eu acho que as marcas falam... Eles fazem, põe tudo um monte de carro. Chega a marca lá, põe o meu carro aí, faz propaganda. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que rola. Nos games, tem uma coisa que é o seguinte. As marcas cedem a licença, mas você não pode destruir o carro, né? Você, sim, por exemplo, sim. Se você bate, o carro não pode amassar, não pode fumar. Você já reparou que os carros dos principais, sejam dos heróis, vilões, dificilmente se arrebentam? E quando se arrebentam, é caindo de um precipício e ele explode de uma vez? Sim, sim, na verdade. Isso é pra mostrar a marca, cara. É pra mostrar a marca. Olha como foi... é bacana. Não, nenhum foi destruído, cara. Não, você pode ficar tranquilo. Nenhum dos aqueles carros lá foram usados. Mas foram destruídos. Já cede, então, os carros. Mas, mano, não sobre Velozes e Furiosos, mas uma vez eu tava vendo um make-off de um filme qualquer genérico aí de... Envolvia carro também. Mostrava que os caras iam pra ferro velho, pegavam um carro mais ou menos parecido, de um modelo e ano parecido, reformavam e padronizavam. Tipo, deixavam curtindo os carros iguais. Curtindo a vida doidada, é assim. Aquela Ferrari do pai do moleque lá é um carro velho que os caras só jogaram a lataria só. Agora, voltando um pouco assim na Operação Rio, João, o dia que a polícia um carro igual aqueles que eles roubaram, uma viatura igual aquele que eles roubaram, cara, vai aquele Dodge que eles roubaram lá pra... Essa cena deles, que eles acabaram de roubar os carros da polícia, é muito bacana. Chega os caras, não, vamos fazer uma aposta aqui, 10 mil reais, 10 mil dólares, não sei o quê, é um quarto de milha. Não, beleza. Aí chega o Han, não, vamos apostar 100 mil, vamos apostar 1 milhão de uma vez. Ué, como assim 1 milhão? Ué, se não der certo a gente vai morrer mesmo? Cara... Muito bacana. Qual é, Roman? Demorou demais. Achei até que você tinha ido colocar uma roda cromada nele. Você fala demais. Eu aposto 100 mil que eu chego na frente no próximo 1/4 de milha. Como se você tivesse essa grana. Se o serviço der certo, eu vou ter 2 próximos sinais. 100 mil. Se o serviço não der certo, eu vou estar morto mesmo. Sobe logo pra 1 milhão. Gostei. 1/4 de milha valendo 1 milhão de dólares. Maravilha. Só se vive uma vez. Manda ver. Qual vai ser, Dom? Chega de conversa. Vamos correr. Só não vai me sacanear, hein? Deixa de paranoia. Música. sabia. Eu vou faturar essa grana. É minha. Assim fica fácil demais, galera. Não! Dessa vez não, Dom. Cara, é muito bacana, velho. É muito bacana. Não, a trilha sonora de todos os filmes são bem marcantes, cara. Ô, é tão galhofa esse bagulho que é bom, velho. É tão galhofa. É tão man baby, é tão vagabundo que é massa, cara. Cara, até a música do D2 coube bem na cena lá que é... O único problema do filme é aquela cena da Magrela tipo Maravilha, Bill, tá aquela que vai tentar seduzir o... No Brasil. O chefão do crime organizado do Rio de Janeiro. Uma magrela sem peito. Uma magrela, sem... aquela coisa escrota. É sério, na cena você começa a rir, porque ela passa tentando sensualizar, tirando a tanga lá, e passa uma mulher qualquer do lado dela, mulher comum aqui no Brasil, e a mulher dá de 10 nela, e ela seduz o cara, velho. Exatamente. Você olha e fala assim, não, eu aceito tudo nesse filme, eu aceito carro explodir, eles carregar um cofre, eu não tô nem aí pra nada. Mas isso aceito, eu não aceito o Vin Diesel batendo The Rock. Eu aceito o Vin Diesel batendo The Rock, mas eu não aceito essa cena, cara. É o único que eu aceito do filme. Tipo, aquela praia é praia de Ipanema, cara. Entendeu? Tipo, eles estão simulando a praia. Imagina, né, cara? Uma gringa. Mas isso aí, na verdade, é algo meio implícito, que os Estados Unidos é sempre melhor do que todo mundo. Tipo, o padrão deles é muito melhor do que o nosso, então o deles se sobrepõe a gente. Aquilo ali foi cena pra americano achar bonito. E a gente americana é, a mulher israelense, cara. Mas segue o padrão de beleza norte-americano. É uma beleza cabide, né, cara? Porque a roupa no corpo dela só fica só de amostra. É a definição do Miss Piscina. Nada de frente e nada de costas. É, a gente vai precisar de um plano B. Os caras têm um tanque. Veloz Furioso 6 eu não vou nem comentar, porque tem a Gina Carano. Que arregaçou, né, tipo, pô... Eu gosto da boca da Michelle Rodrigues, mano. Tem uma boca muito gostosa. Tem um medo carguda, da Michelle Rodrigues, cara. Tem um medo. Acho que tá aquela mulher que vai bater em você. Tipo... Ah, eu gosto. Bate que eu gosto. Caralho. Podia dormir sem essa. Puta que pariu. Agora eu tô com a visão da Adriana batendo no Davi. E o Davi falando, vai, revira. Com aquela máscara de couro, né? Vai, porra. Pra gente apagar esse gosto amargo que eu deixei agora, qual que é o melhor filme da franquia pra você? O sexto. O sexto, né? Pra mim também é o sexto. Cara, o ruim é que eu quero falar o sexto com a da Gina Carano, mas é o quinto. Você tem um carinho pelo cinco, né? O cinco é muito bacana, cara. Porque foi o filme que chegou assim e falou, viu, Velozes e Furiosos pode ser divertido. Vamos arrumar essa porra, né? Vamos consertar. Não, na verdade, o sexto atingiu uma qualidade na produção que até então muito boa, não tinha tido, né? Um nível tão grande assim. Mas sei lá, o um dá uma nostalgia da porra, cara. É aquela coisa da infância, adolescência mesmo. Você ver os caras e se espelhar neles, querer. Porra, um dia o cara chegou a ele e tal. O que o Lucas e o Davi estão querendo dizer é que quando você era pequeno, você queria falar: caralho, eu quero aquele carro. Isso. Não é eu quero ser fulano. Não, você quer o carro que ele tem. Comprou Hot Wheels pra caralho na época. Mas enfim, hoje eu não consigo assistir o primeiro, não, cara. Assisti uns pedacinhos assim, não sei. Não, consigo ver, cara. É o filme que, tipo, se não tiver nada pra fazer, você assiste tranquilamente. Nossa, que é muito raro. Velozes e Furiosos 1 é igual o Percy Jackson e o Ladrão de Raio. Você assiste tranquilamente. Vai te fazer dar uma risadinha, vai te fazer curtir em algum momento, mas não é nada demais. O 5 e o 6, eles já são filmes da tela quente. É, que mesmo repetido você assiste de novo. Exatamente. E o 5 tem a mão pra cima, cintura solta. Solta. Tipo, é a música de encerramento, cara. Da última, cara, última sequência. Eu adoro essa música. Então vamos fazer as considerações finais. As últimas considerações finais. O que vocês esperam daqui pra frente pra franquia? Sei lá, cara, muita ação, que a luta entre o Vin Diesel e o Statham seja... Na hora que o Eduardo falou muita ação, eu já veio logo na minha mente, tiro, porrada e bomba. Beijinho no ombro. Pra isso ser a definição de Velozes e Furiosos, só faltou ter carro no meio da música, né, cara? Só, cara. Não, tem que ser a música tema, né? Davi? Não tem mais o que falava. Tira porra de bomba, cara. Pedindo ovo pros recalques, mano. Cara, eu só queria ver uma cena nesse Velozes e Furiosos 7. Na hora que chegasse o Jason Statham lá, todo eu sou fodão, não sei o que. Aquele visto The Rock, ele olhava assim, eu acabo de desistir do meu plano de vingança. Eu tenho uma consideração final. Pra franquia ficar perfeita, ela tem que acabar no 10, com carros futuristas, em uma batalha apocalipse, junto com os caras dos mercenários. Contra zumbis, com a galera do mercenários cavalgando dinossauros. Zumbis ali. E o Nicolas Cage. Caralho, puta. Porra, mano. Dá pra fazer uns 60 segundos, mano. Veloz e Furioso, 60 segundos. Podia acabar com o Nicolas Cage aparecendo. Salvando o mundo. Então a gente chegou à conclusão que Velozes e Furiosos é tipo a série B dos mercenários, né, mano? É assim, ó. Mercenários é o Campeonato Brasileiro. O Velozes e Furiosos é a Copa do Brasil. É tipo isso. Mais alguém tem que falar alguma coisa? Dudu Jabá, Davi Jabá? De novo? Esse mundo animado. Tamo por aí, vendo offline, conversa aí fora, Shadow 5, a gente tá em tudo quanto é canto. Lucas, lendário sonhador, encerra essa merda. Então é isso, galera. Continue ligado pras próximas edições dessa bosta de podcast que um dia vai melhorar. Ou vai acabar. Um vir com... Não, vai acabar não, cara. Não pode acabar. Não deixa o Switch 1 morrer, não deixa o Switch 1 acabar. Pelo visto, a gente vai começar a investir mais um pouco, né? Vamos tentar fazer outras paradas aí. Fala nada não, se a gente não quiser dar merda. Só vamos tentar aí fazer outros projetos. É igual político. Votem no Lucas nessas eleições. Mas é isso aí. Bosta, vou internar essa bosta. Falou! Não tem, então. Falou, beijo! Galera. Até a próxima. Cliente minha me deu um computador novo e acabou de mandar uma mensagem aqui pra mim no Skype, porque eu tava offline, né, e eu já entrei, e ela quer me dar uma Smart TV, porque teve a Black Knight, né, do Submarino, tinha uns bagulho em promoção, e ela tá mega feliz com os 4 sites dela, tá ganhando dinheiro pra caraca, tá ganhando milhões! Você tá ligado que agora você é um rapaz comprometido, né, Davi? Então, ela quer ser minha madrinha de casamento, velho. Porra! É assim, caraca. Porque o que acontece? Eu vou contar... Sabe o que é legal? O Davi tá namorando, acho que não tem nem um mês, e a mulher já quer ser madrinha de casamento, Davi. Ela tá torcendo muito por isso, porque ela sabe que eu tava desandando, mano. Tipo, toda semana uma mina é diferente e não tava dando conta do serviço, entendeu? Pensei que era porque você tava gravando podcast, tava desandando. Não, nem isso, nem... Caraca, vai acabar o Naruto, graças mano. Graças a Deus, melhor notícia do Brasil. Graças a Deus, é a melhor notícia. Porra, mano, mais. Concordo com vocês, não aguentava mais. Que acaba e vá pro limbo aquela merda. Cara, eu tô tão feliz com isso, velho. Eu posso falar uma coisa pra vocês? Naruto foi o único anime... Naruto, Death Note, Cavaleiro do Zodíaco e Yu Yu Hakusho foi os únicos animes que eu zerei, velho. Digimon três vezes. Ah, primeiro, é verdade, o primeiro também. Caraca, com 30 anos de idade, velho, 5 animes só, mano. Então eu tenho um carinho por Naruto, vocês não gosta, paciência, mano. Eu não gosto de Power Ranger. Não, tudo bem. Você tem o direito de estar errado. Você tem o direito de estar errado. Eu ainda sou maloqueiro e curto rap. Vocês ouvem J-Rock e vão pra evento de anime, mano. K-pop rebolando até o chão. O Lucas vai mesmo. O Lucas vai K-pop e rebola até o chão, estilo Rebelde. Ontem, velho, eu comecei a ter um pouco mais de compreensão entre relacionamento homoafetivo. Porque você ir num fórum depois de um divórcio e ser escrachado por duas mulheres, mano, você para pra pensar, porra, mano. Melhor pra viagem. Não, não chega nesse ponto, tá ligado? É, melhor da meia hora de Buda. Ó, Davi. Davi, a gente tem dois amigos solteiros, que é o Ryder Lucas e o Honda. Você pode tentar. Eu fui num sebo, que dia? Sexta-feira. E o cara, ele tinha como... Sabe esses cubos que você chacoalha e começa a cair neve? Sim. Só que o cara tinha um com água, com o trono do Aquaman. Foi a primeira e única vez que eu vi o Aquaman foda em algum lugar na vida, velho. Você comprou, né, cara? Não, não comprei porque não tava à venda. Pera aí, o cara é fã do Aquaman? Não sei. Eu perguntei e falei, caralho, que fala, poderia ter tirado uma foto. Próxima vez que eu for lá, eu vou tirar uma foto. Você tem que chegar pro cara e falar, se você é fã do Aquaman, se ele falar que é, você pode bater palma pro cara e tirar uma foto com ele. Falar, fãs do Aquaman, existe. Aí, ele tem uma cara de maluco, velho. Então, porque o único fã do Aquaman que eu, outro fã do Aquaman que eu conheço é o Zé Júlio. E o Zé Júlio é doido. Boa noite.